6141, desça restrito, 3 mil pés, 1015, ajuste, tráfego 11 horas, 7 milhas com rumo nordeste, mantendo 1500 pés, no Bravo November 2 Alfa. 3 mil, 1015, Xadar 1141. Sua 3, táxi à direita, patinho com a estacionária de frequência, aquilo que é bem que serve. Até mais. Área controle. Alfa mantém da Juliette. Alfa mantém da Juliette. São 31 Santa. IP 5489, cópia. Possível. Autorizado conquista 200. Decola 10, direita, agora levar após direto. Controle 198, torre 186. Aciona 5542. Correto, reporte pronto no 612. Sala 7721, boa tarde para a cópia, Fortaleza 310. Escute a Oscar, guarde cópia 6721. Aguardando 6721. Estado de Salvador, da 3661, 29 de novembro, autorização. Filhão, informação em curso agora é a Oscar, guarde cópia. Interlagos, o Esquilo Zulu. Quatro ponto três milhas. Gente, o Romeu Lima, reporte para retorno Salvador. Vai retornar para retorno Salvador, Lima. Esquilo Romeu Lógico, ingresso em Interlagos e FAP visual Aquarola. Lago Aquarola. Chama a torre agora 118 decimal 62, aquilo Romeu Oscar. Você. Gente, táxi via pátio, Índia, o ajuste em Salvador é 10 no 5, 18, 6.0, o gol 1806. Aguarde puxo na remota 14. Correta, Alfa. 2000 autorizado X-Ray, chamarado localizador da Fone Leão no 14. Para a descida, Juliette de Abravo. Juliette de Abravo, descida em condições visuais, frequência livre para coordenação em pouso. Bravo. No 44, vai prosseguir portão 10. Para o 10, está treinando o portão 4. Prossiga. 600, escute a Oscar, o quarto para cópia. Luca. Web 6721, cópia. Fábio, prosseguindo 6721. Fortaleza, autorizado, 310, Apesulo 19. 10, decola, curva esquerda, saída Momo, frote. Controle 198, torre 186, transponder 5471. É 31, estabilizou. 6141. 6141, complete final ILS, chame a torre 118.6. Controle, papai Romeu Lima, já comprou hoje em Salvador. Afirmativo, mantém o litoral, informe através de Pituaçu, papai Romeu Lima. Vai chamar de Pituaçu, Romeu Lima. Pronto. 6661, boa tarde, 6661. Pra 3661, no cópia. Tá pronto para cópia. 3661, autorizado Ilhéus, nível 140, vai decolar da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 198, torre 186, transponder 5521. Controle 0, autorizado Iliel. Colagem da 10, curva direita. Rael, Lita. Quatro letras de teto, Iliel. 5521, transforma. 5521. Correto, reparte por onde? Certo. GNM 141, informação tráfego, Islander, Sinopse no 7, fazendo esperas com curva à esquerda. Gente, pela patroa. Tudo bem, graças, senhor. Bom final de semana. Graças. Torre Salvador, muito boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima, através de Pituaçu. Intercâmbio. Eu, Aclete, o Guarulhos, flight level 360, vai Upper East 50. Airborne, runway 10, right turn, Dael departure, Leda, FTR Leda, fly direct, be dev. Salvador Departure on Frequency 119.8, Tower 118.6, Skolk 5504. Parte 5, Papá Romeu Lima. 1.500 pés, tem condições de descer para 1.000 pés e voar rotatória? Tower 1 8 5504 is correct, coming back to push and start traffic gate 11. Coming back again. 600, copy. Reporta rádio, Uli. Utilizado Natal, nível 370, na pista Luna 0. Vai decolar da pista Luna 0, pela esquerda, saída Pucas e Par. Controle 198, torre 186, transponder 5516. A Charlie passando à direita, corredor aqui, quase de sua vida. E mantém o litoral, chame a torre agora 118.6, hotel Serra Charlie. 118.6, grato. Zero, correto, reporte pronto. Hotel Serra Charlie, prossiga. Passando parte do Pituaçu, senhor, mantendo a linha do litoral, aqui a pés, instruções para pouso, parte 4 da DI. Gente, parte 4 da DI, inicialmente irá sobrevoar parte 5, ok? Sobrevoa parte 5, para daí prosseguir para o parte 4, está presente. Certo, vamos lá no farol de Itapu. Rotatória, Vitor Ingeset, está sendo alterado. O Papai Uniforme Lima Eco Whisky, forma o tráfego 9 horas, 1 milha e meia, mantendo 1 no meu pés. Com rumo agora a este. Fique atento a esse tráfego. Visual do tráfego. Controle Salvador, Oxaner, 6320, informação Oscar, boa tarde. Oxaner 6320, chegada Mari, desce e mantém nível de voo 050, vigilância radar. Mari 050, eu sigo aguardando por ali do não, que aguarde o 6320. Romeu Lima, sobrevoando parte 5. Ok, triplo Papa Romeu Lima, dá presente, pode prosseguir para o pátio da Bata, reporte solo controlado, vento no 20 graus, no 612 nós. Dá presente atualizado Bata, vai reportar no solo controlado, Romeu Lima. Vai seguir o Vitor de Juliette na aproximação final, tá agora uma milha e meia à sua frente. Para espaçamento aí com tráfego, passa um 360 nesse setor aí de Paripe após ingresso no Interlagos a 1.000 pés. Negativo, está visual também. Se autorizar, pode reduzir a partida presente. Ok, então reduza para sequenciamento aí final da 97, ok? Certo, está reduzindo com a aeronave estacionada agora na minha posição de 12 horas. Paulo, controlador 5-2, livrando frequência triplo Papa Romeu Lima. 4-2 no POB, táxi Pátio Índia 1862, reponto espera, Bangu. Pátio Índia 1862, no ponto espera 2230. Afirmativo, da presença autorizado por seguir. Graças, seguirá direto. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, boa tarde, está presente, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17, vento 120 graus, 189, ajuste no 0 no 5. Postará na curta final da 17, Vitor Índia Juliette. Toral está autorizado. 090, isque. Boa tarde. Boa. Puxa, acionamento na posição número 1, no gol... Pro 924. 924, aguarde no 1. Que vai ingressar no litoral. Avisou pro tráfego. Whisky Kilo Zulu, tá visual com Vitor de Juliette, visual com a cabeceira 17. Afirmativo, chame a Toy 118-6. Provavelmente vai ter que manter uma espera aí na final, o juiz que cruzou. Certo. Controle, boa tarde. Golo 806, cruzando 2500. 806, boa tarde. Suba e mantenha o 90 na saída Puca, vigilância radar. 190, Puca. Espera pouso, tráfego precede Vitor Lindo e Juliette, é um Papa Alto 3-2, está aproximadamente agora a 4 milhas. Vento no 2-0 graus, 1-8 nós. Ajuste no 0 no 5. 0-0, 1-5, visual com tráfego na minha frente, positivo. Vai interceptar a final da 1-7 e prosseguir como número 2, positivo, mantendo a separação. Ok, 7. Estarei do livrar o pátio, autorizado a iniciar. Pisto no 7, vento no 2-0 graus, no 8 nós. Júlio, pouso no 7, Júlio. No 394, cópia. Na escuta. Autorizado Galeão no nível 360, decolagem da 1-0, curva direita. Saída da Euleda, após Leda, vou direto Bideve. Bideve intercepta por 50, após prossegue Upper November 857. Controle 198, transponder 5514. Redução 2109. 219, 3015, 6315. Correto, reporte pronto, 1394. Serra Charles, stand-by, transponder. Visual com tráfego na altíssima da 17. Palma ali, pista livre, tráfego precede agora da curtiça final, vai pousar e fazer um backtrack agilizando em Palma ali, pista livre. Certo, boa guarda. Autorizado, reportagem. Reportagem, 661. Zulu, informarei pista livre, tráfego avistado na curtíssima final. Sete, aguardando pista livre. Que levou o Vitor Índio e Juliette. Até mais. Que levou o autorizado Coral 14, nós. 30, 44, nós, o Estrela. Passarei 2230, decolar, 57, controle 1, 9, 18. 19, 8, 2, 2. Controle Salvador, boa tarde, é o passageiro 2230, na Goleval. Delis na Boeing, Fusion Gate 08. Coordinate if you're ground staff, if possible, you are clear, Gate 11. Roger, temp 3805. O voo 9924 acionado pronto para ataque. Está com 179, 179 a bordo. Está com 2,34 de autonomia, tem essa modelo. Perde, manter 500, perde, whisky. Gente, aguarde coordenação. Xeré 63, 15, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, Xeré. Uno 806, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 13365. 2685, até mais tarde. É. Boa tarde. Pesado, 2000, 6315, ajuste. 2000. É 3195 para o localizador, esquerda, proa 120, informe estabilizado. Esquerda 120, me apresente. Autorizado, Leandro, para a zona 0, vou para o 917. Ajuste, vai estar aqui a Pátio Índia seguindo o tráfego da web, que estamos chegando 6 dúzia, 18,5, quanto espera? Salvador, boa tarde, o Xané 6320, sinal INS 10, baixar travado. Xané 6320, boa tarde. Complete aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso. Vento 120 com 14.015. Segue na aproximação, aguardando a liberação. O Xané 6320. Compate 3, o Felipe está autorizado a cortar. Torre Salvador, o Xané 6315, número 2. Formarei pista livre, vento é de 120 com 14.015. Chuva agora leve no aeródromo. É, estacionar. Xené 6320, tem autorizado pouso, vento no 20 graus, 14 nós, chuva no último terço da pista. Ciente, livre pouso no 0, o Xené 6320. Mano 924, decola 14, controle 119, décima 8. Obrigado, senhor, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Valeu.

India Alpha seguindo o tempo 5489. Afirma, tem dois traços de ação, um já passou e ainda vai passar outro. Sim, está de volta os dois. Meia 00, mantém a posição, aguarde instruções, puxa. From an India, 10-3805, roger. O trip mantém a posição na saída do pátio 3 para o tráfego da Avianca poder ingressar no pátio, ok? Ciente, está mantendo posição, aguarda a passagem do Avianca, 5489. O trip desconsidera, a posição da Avianca ainda está ocupada. Solo, teria estimado que o gol no 333? 3 minutos. Então o 5489 já prossegue no táxi, que atrasa o tanque? Pode prosseguir seu táxi, 5489. Fala, Chanel, 6315. 6315, táxi via Alfa e mantém a cidade da Juliette. Alfa mantém a cidade da Juliette. 6315, correção. Prossiga via pátio 3 e mantenha-se no pátio 3. Na metade da Alfa, aguardando para ingresso no pátio 1, sua posição será 8. Ok, então ingresso esquerdo aqui no pátio 3 e aguarda na metade do pátio. Afirma, o tráfego do 5 vai iniciar a puxa e vai posicionar a aeronave na saída do pátio 3. Ok. devido à interdição da alfa, eu acho que mais 4 minutos. Solo, Oceania 6320, poderia confirmar qual seria a outra posição de parada? Agora 6-12, prossiga via Juliette até o 6-12. Até o 6-12, obrigado, Oceania 6320. Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1015. Deixou Mari 2000 na 095, só não perdeu contato com o centro Recife. Vicente. Você está de voar direto em TAP da presença? Autorizado, voa em TAP, o Xanem 6210. Obrigado, TAP. Ele vai por que caso? 3805, o hold short, provavelmente bomba zero. Quadrante 6721, decola 08, controle 119, décima 8. 19-8, mensagem. O Oxanem é 315, agiliza o seu táxi na medida do possível e prossiga pro 8. Ok, agilizando pro 8. 333, acione na posição, aguardando o push. Jet 6721, boa tarde, submantenha 310 na saída Momo, vigilância radar. Livre ascensão na Momo 6721 para 310. Gol no 924, passa 160, chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 1-3-3-6-5. Gol 2685 e 1-3-3-6-5, alterna, né? Gol no 924. Agente pisto no 0, vento no 20 graus, no 612 é nosso. Livre decolagem, canto 361. Serviço radar terminado, manter mil pés e ao ingressar na terminal de Aracaju, chama aquele controle na frequência 120 decimal 3. Da presente tem frequência livre para coordenação. Novamente. Vocês parecem estar sem o balizador. Não, eu mantenho escuta. Só 3661, no decola 10, controle 119, 18. 198, graças. O Hotel Romeu, prossiga. Boa tarde, 35489, após a rolagem do Airbus ATAM, ali mantém. Airbus ATAM, ali mantém, 489. 140, saída Coral. 140, saída Coral, 361. 361, no cruzar 2000 pés, autorizado, proa de Coral. Após 2000, está autorizado Coral, 361. Um segundo. Do 223, cópia. Para cópia, o 4223. 4223, autorizado para Campinas, 360. Para o Zulu, 16. Decola da 10, direita da Real Leda, após Leda Boabride. Controle 198, torre 186. Transponder 5535. Autorizado Campinas 360, via Hotel Zulu, tudo bem, a decola da 10, primeira curva à direita, no perfil da saída da El, pois leia, após 3, a zona 35, eu não copiei esse centro do controle primeiro, que te provando. Controle 18, mas não, controle em 1198, torre 1186. Torre 1186, controle 1928, graças 4223. Correto, repasse pronto. Passará ponto 4283. Zulu Hotel Romeu, cópia. Pesado Aracaju no mil pés, decola no 7, esquerda, corredor forte, mil pés. Controle 198, torre 186, transponder 02.